Nós aprendemos coisas maravilhosas dentro da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Palmas para Jesus. Oh, maravilha, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, irmã, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos. Servimos a Deus nesta igreja, então a oportunidade está aberta para o irmão, para a irmã, louvar ao Senhor, ou contar uma bênção, um testemunho que recebeu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aberta a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos receber a irmã Érica, com palmas para o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria de estar louvando o hino 3 da harpa, amém? O hino 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é o meu. Aleluia, Jesus. Agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda dá tempo de dar uma oportunidade. Uma oportunidade da irmã Maria, que ela vai louvar ao Senhor Jesus na noite de hoje. Palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Saúde os ouvintes da voz da cura divina com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou louvar o 285 da harpa. 285 da harpa, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, que opera a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Glória a Deus, Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não dá mais tempo da oportunidade, irmão. Temos que seguir. Palma para Jesus. Temos que seguir a liturgia da igreja, do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quem não recebeu a oportunidade hoje, venha na noite do culto de amanhã, chegue cedo. Amanhã receba a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração para receber o pastor Carlos, que vai trazer a mensagem hoje à noite. Pastor Carlos, a mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda glória e poder e graça, Jesus maravilhoso, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para receber de Deus a bênção de Deus, a misericórdia do Senhor, Espírito da verdade, aleluia. Use o pastor Carlos, meu Pai, na noite de hoje, que vai trazer a mensagem do Deus para nós, do coração de Deus para o nosso coração. Deus de vitória, eu preciso, Senhor, da tua palavra, preciso me alimentar. Tua palavra é alimento para nossas almas, em nome de Jesus. Receba o pastor Carlos com palmas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãos ouvintes também, irmãos presentes, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, graças damos a Deus. Aleluia, estamos aqui nesta noite de sábado. Aleluia, noite. Vamos estar orando logo mais. Glória a Jesus. Mas vamos fazer uma oração para meditar na palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, uma vez mais, oh Pai, clamando, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, nos ajudar, Senhor, nos iluminar. Oh, Padre Santo, Deus Poderoso, olha, Senhor, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que quer receber, Senhor, a Tua palavra, quer receber, Senhor, a mensagem de Deus, aleluia. Ajuda, Senhor, meu Deus, Pai, nossos corações serão abertos, Senhor, a Tua palavra, a Tu mensagem, Senhor. Perdona, Senhor, suas vidas, perdona, Senhor, seus corações, perdona, Senhor, Deus meu Pai, Senhor, aqueles que pecaram contra Ti, Senhor, aqueles que defraudaram, se desviaram, se afastaram de Teus caminhos, Senhor, meu Deus, oh Pai, toca, Senhor, nas suas vidas, toca, Senhor, nos seus corações, oh Deus, vem, Senhor, a libertar, Senhor, a tocar, Senhor, em esta vida, a tocar, Senhor, em sua alma, Senhor, sea regenerada, liberada, liberta, Senhor, libera, Senhor, aleluya. Libera, Señor, aleluya. Ayúdale a vencer, Señor, porque aquellos vencieron, Señor, por la sangre del Cordero, Padre. Bendice, Señor, la vida de nuestros hermanos. Bendice, Señor, la vida de nuestras hermanas, oh Dios. Oh Padre Santo, Dios poderoso. Oh Dios de la gloria, Señor. Tenga misericordia, Padre. Levanta, levanta, levanta, levanta. Levanta, Señor Dios mío, Padre, Señor, nuestra vida espiritual. Bendice, Señor Dios mío, Padre, para gloria del nombre de Jesucristo, Señor. Abençoa, Señor, la vida de tu pueblo, Señor. Derrama, Señor, tu gracia, Señor, a tu palabra, Señor Dios mío, Padre, nos ilumine, Señor, en esta hora, Señor Dios mío, Padre. Abençoa, Señor Dios mío, Padre, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém, Jesus, amém. Forte as palmas para Cristo Jesus, o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Amados irmãos, vamos a meditar na palavra de Deus, amém. Glória a Jesus. Vamos ir no livro de Romanos. Glória a Jesus, capítulo 8, amém? Romanos 8 e no versículo 31, glória a Jesus. Romanos 8, do versículo 31, glória a Deus, aleluia. Romanos 8, versículo 31. Amados ouvintes também, pegue a sua Bíblia, glória a Deus, e leia as palavras maravilhosas do Senhor, aleluia, que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, mas também deu para nós, irmãos, porque o quão maravilhoso é quando o cristão ouve a voz do Senhor, aleluia, começa a entender coisas que estavam veladas, estavam, glória a Deus, escurecidas a sua vista, estavam apagadas, mas o Espírito Santo de Deus revela coisas ocultas, revela coisas, glória a Deus, aos corações mais simples, tementes, glória a Jesus. Leamos então a palavra de Deus Em livro de Romanos 8:31. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Leamos em nome de Jesus. Diz assim: vida vitoriosa em Cristo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Pai. Ó Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai. Aqui está, Senhor, a sua palavra. Aqui está, Senhor, a sua mensagem, ó Deus, aleluia, falando, Senhor, para nossas vidas, falando, Senhor, para nossos corações, ó Senhor, tenha misericórdia, Deus, háblanos, Senhor, a nossa vida, a nossas almas, Senhor, prepara-nos, Senhor, Deus mío, para receber a tua palavra, entender, Senhor, mais, Senhor, de tua palavra, Senhor, aleluia, de tu mensaje, Senhor, para nós, Senhor, podamos compreender-te mais e mais, Senhor, aleluia, receber, Senhor, Deus meu Padre, a mensagem de vida, a mensagem de Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, sim, Senhor, bendice a teus filhos, Senhor, abençoa a teus filhinhos, oh Pai. Encarecidamente pede no alimento as ovelhas do teu rebanho, Senhor, que pede um alimento, Senhor, aleluia, tenha misericórdia, Senhor, aleluia, alabado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito eres, Senhor. Oh Deus poderoso, Deus de la glória, nosotros te damos gracias, Senhor. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ven, Señor, a hablar a tu pueblo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, amados irmãos. Aleluia. Desocupe as mãos e louve o nome do Senhor com as palmas, palmas, palmas. Palmas para o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Quem vive, igreja? Cristo Jesus. Amados irmãos, glória a Jesus. Estamos meditando a palavra de Deus, que em livro de Romanos diz, Senhor, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Que diz, Senhor? Se Deus é por nós, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, acá bem claro diz a palavra, glória a Jesus. Se Deus é por nós, aleluia. Mas, irmãos, como não sabemos se Deus é por nós, aleluia. Como nós vamos a saber se Deus é por nós? Se verdadeiramente Deus é conosco, então não temos a que temer o inimigo, aleluia. Mas para que Deus seja conosco, não é somente pegar a palavra, a Bíblia, e gritar para o ar, falar o brado para o ar, que Deus é por nós. Aleluia, irmãos. Para que Deus seja conosco, nós temos que obedecer. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que não temamos o mal, aleluia, não os temais, diz o Senhor, livro de 1 João 4, diz, que porque maior é aquele que está conosco que aquele que está lá com eles, no mundo, aleluia. É maior aquele que está na vida do crente verdadeiro que aquele que está na vida de aquele imundo, de aquele apóstata, de aquela pessoa que rejeita Jesus, que não quer aceitar Jesus, ou que, glória a Deus, blasfema contra Jesus, ou que mesmo, glória a Deus, tendo seguido o caminho de Deus, já não é Deus que acompanha ele, já não é o Espírito da verdade que acompanha ele, glória a Deus. Ele de palavra poderá dizer, Deus é conosco, Deus é comigo, mas Deus já não é com ele. Se ele apostatou, se ele defraudou, deixou o caminho da verdade, trocou pela falsidade, se ele tirou, glória a Deus, a verdade do caminho, a palavra de Deus usa para sua conveniência, glória a Deus, para pecar contra Deus, aleluia, irmãos, é terrível, glória a Jesus. Porque uma coisa é uma pessoa ter pecado contra Deus, aleluia. Algum irmão, qualquer que seja seu lugar, pode ser nesta igreja ou qualquer outro lugar, se ele pecou contra Deus, se ele, glória a Deus, não vigiou e pecou, glória a Jesus, mas ele sabe que pecou, o seu pastor sabe que pecou, sabe que fez errado, glória a Deus, recebe a sua punição, recebe a exortação, recebe a palavra também para reconstruir a sua vida, para redarguir a sua vida, aleluia, ele sabe que pecou e ele se arrepende e ele volta para Deus. Então ele, glória a Jesus, mesmo tendo caído, como todos nós podemos cair, ele está caminho, glória a Deus, na reconciliação com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqueles que ainda não aceitaram, glória a Jesus, têm temor. Mas não aceitaram a Jesus, eles sabem que estão pecando. Ouviram a palavra de Deus, sabem que está no adultério, sabem que está na fornicação, na prostituição. Aleluia. Na sua mente, eles sabem que Deus, somente Deus que pode salvar. Mas tem coisas que ele diz, eu não consigo deixar. Eu quero seguir a Jesus, mas eu não consigo deixar. Glória a Deus. Ele sabe, glória a Deus. Ele sabe. Não vai ser salvo se fica assim por sempre, toda a vida toda, não. Porque vai chegar um momento, glória a Deus, que vai ser o tempo de Deus recolher os seus escolhidos. Ou vai ser o tempo do Senhor, aleluia, de dar fim ao tempo da sua vida nesta terra. E se ele não se arrependeu, então já não tem mais jeito, já não tem mais oportunidade. Glória a Jesus. Mas ele sabe que está mal perante de Deus. E é ao menos é uma ajuda dele saber que tem que se reconciliar com Deus. Tem que, glória a Jesus, aleluia, voltar para Deus. Porque ele sabe que Deus não é com ele. Glória a Jesus. Mas agora, como diz o Senhor, os falsos, os sensuais, os falsos profetas, os espíritos do engano que têm tomado a mente de alguns, eles falam: Deus é comigo. Glória a Deus. Porque eu prego a palavra, eu falo a verdade. Glória a Deus. Mas fala a verdade por um lado, mas por outro lado está defraudando a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Abertamente. Glória a Jesus. Mas o pior é que ele ou não se dá conta, ou não quer olhar a verdade. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus não é somente uma coisa, a palavra de Deus é uma palavra de ciência e sabedoria. Glória a Jesus. A palavra de Deus tem que ser pregada, falada, com o discernimento, discernimento da verdade, dos espíritos. Porque, irmãos, se nós pegamos a palavra de qualquer jeito, vamos falar, glória a Deus, sem cuidado, vamos poder falar uma verdade, mas outros vão ficar confusos da palavra de Deus. Aleluia. Porque quando a boca começa a pregar verdade e santidade, mas com os atos, ele começa a pecar perante dos seus irmãos. Ele fala, glória a Deus, ele faz como se não tem nenhum problema. Ele murmura de uma maneira, glória a Deus, terrível, entristecendo os corações das pessoas. Glória a Jesus. E ele faz isso perante das ovelhas de Deus, e as ovelhas ficam confusas. As ovelhas ficam enfermas. Por quê? Porque estão comendo uma comida com veneno. Estão comendo uma comida, se estão alimentando de um alimento ruim, de um alimento envenenado, apodrecido. Um alimento que não é íntegro. Glória a Jesus. É como a maçã podrida. Por fora, bonita. Mas por dentro, está toda podrida, cheia de bichos. E a pessoa come, glória a Deus, para su mal. Glória a Jesus. Então assim também, irmãos, lembra que o Senhor falou, aleluia, falando para os fariseus, que eles falavam que estavam na verdade, mas o Senhor falou para eles: vós como sepulcros branqueados, como sepulcros brancos por fora tão bonitos, mas por dentro tem um morto lá dentro, terrível, para a morte da sua vida, da vida dos demais. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, eles estavam falando: Deus é conosco. Mas o Senhor Jesus falava para eles: vós falais Deus convosco, que Deus é vosso Pai. Mas eu falo que vosso Pai é o diabo. Eu falo que vós sois assassinos, como seu pai o diabo, assim também vós me quereis matar. E eles falavam assim, aleluia, porque estavam com o diabo no seu coração. Glória a Deus. Não tinha Jesus no seu coração, aleluia. Eles falavam assim também, poderiam falar. Muita gente no mundo agora pode pegar a palavra, abrir a Bíblia e falar: o Deus é comigo, aleluia. Se Deus é comigo, quem será contra mim, aleluia. Mas para que essa promessa tenha efeito, irmão, tem que estar pegado na palavra de Deus, aleluia. Como nós sabemos, o homem é pecador. Você vai tentar estar 100% pegado à palavra de Deus, mas sempre vai ter um erro, sempre vai ter alguma coisa, coisas que ainda não são entendidas, coisas que de repente o irmão, a irmã ainda não está entendendo. Glória a Jesus, aleluia. Mas se procura a Deus, se submete a Deus, se humilha na presença de Deus, vai entender no momento que Deus vai permitir. Aleluia, glória a Jesus. Então, ninguém, nós somos conhecedores, donos da toda a verdade. O único dono da verdade, o Senhor Jesus, que diz: conhecereis a verdade que é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará, e a verdade vos fará livres, aleluia, os tirará do pecado, glória a Deus. Ele é o único dono da verdade, glória a Jesus. Mas nós temos que aspirar à verdade, glória a Jesus. Não porque nós seamos pecadores, glória a Deus, que cometemos erros, nós vamos a nos ocultar detrás de nossa humanidade, dizendo: o Senhor vai me perdonar, porque eu sou humano. O Senhor vai me perdonar, tem que me perdoar, porque eu sou um humano hecho de pó de barro. Não é assim, glória a Deus, o irmão tem que se humilhar, aleluia. Precisamente porque é isso, é pó da terra, é pecador, por isso tem que se humilhar na presença de Deus, aleluia. Procurar ao Senhor com sinceridade, glória a Jesus. E o irmão que procura com sinceridade, aleluia, que fala ao Senhor, glória a Jesus, que fala para o Senhor a verdade da sua vida, a verdade que está no seu coração, se desculpa com o Senhor, porque quizás atentou contra a vida do seu irmão, glória a Deus, da sua irmã. O irmão, a irmã não conhece, mas Deus olhou o pensamento do seu coração, seja grande ou seja pequeno, aleluia. Então, se o irmão se desculpa com o Senhor, sinceramente, olha para o Senhor. E se dá conta que o que o irmão pensou, tentou, ocultou, para Deus não ficou oculto. Então vá falar para Deus, vá falar sinceramente para Deus. E Deus, aleluia, ele vai honrar a sua fé. Por quê? Porque o irmão está dando a glória para Deus. Por quê? Porque o irmão sincerar-se e falar para Deus, aleluia, sabendo que ele olha tudo, o irmão está falando que Deus é omnisciente, omnipresente, que ele conhece tudo. Então está dando o seu lugar como Deus, a Deus na sua vida, glória a Jesus. Mas se tenta esquecer, ocultar, tirar para um lado, pensar que não é nada, que Deus não viu, nem pensar nele, nisso, glória a Jesus. Então, irmão, glória a Deus, penso que Deus é um mal na pessoa qualquer, que não está olhando, que não está pensando, que não sente, glória a Deus, aleluia. Quando ele que criou o seu coração, aleluia, ele que criou o nosso ser, as nossas lágrimas, tudo Deus criou porque ele também sente, glória a Deus, nos fez sentir o que ele sente. Então, irmãos, como diz a palavra de Deus, Deus é conosco. Se nós verdadeiramente somos com Deus, aleluia, glória a Jesus, nós vamos a dar lugar para Deus. Se nós somos com Deus, como diz a palavra do Senhor, sim, glória a Deus, dos demais, meus filhinhos, porque maior é que está convosco que aquele que está no mundo. Então, para que nós estemos com Deus, nós temos que deixar o mundo. Nós temos que deixar o mundo, nós temos que cortar a mensagem com o mundo, glória a Deus. Nós temos que deixar as coisas que querem entrar em nossa vida como uma amizade com o mundo. É como uma pessoa, não necessariamente uma pessoa, glória a Deus. Mas se uma pessoa está levando para o mundo, então tem que cortar. Aleluia, mas o Senhor fala tudo que faz tentar amizade na sua vida com o mundo. Você, glória a Deus, não precisa estar acompanhado, mas você pega a tela do seu celular, do computador, ou algum jornal, mesmo sendo escrito, glória a Jesus, e tem coisa ali, alguma coisa, que sabe que não é de Deus, mas é do mundo, é coisa que não agrada a Deus, aleluia. E o irmão faz a mensagem com essa coisa, Glória a Deus. Então aí é perigo. Aí está fazendo laços de amizade com o mundo. Glória a Deus. Aí está pegando amizade com o mundo. Porque está começando a tratar bem. Está começando a tratar o mundo, as coisas do mundo, como um amigo. A vezes o mundo como algo bom. Algo que tem que ser cuidado, defendido, atesorado. Em vez de pregar contra essas coisas. Em vez de seu coração estar contra essas coisas. Glória a Deus. Então aí o Senhor fala, glória a Deus. Se queres que eu esteja convosco, vós tens que ser inimigos do mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós temos que ser amigos de Deus e não do mundo. Irmãos, aleluia. Nem do mundo, nem das bestas do mundo, nem das coisas bebidas do mundo, nem da política, que também é do mundo, irmãos. Glória a Jesus. Porque sempre a igreja, sempre a igreja de Jesus foi perseguida pela política. Nosso Senhor Jesus, ele foi mandado levar para a cruz pelo Pilatos, pelos governadores. Os governadores aí do Israel, de Roma, glória a Deus, entregaram a Jesus para a morte. Entregaram os cristãos para a morte, glória a Deus. Então, irmãos, quantas pessoas dizem ser crentes tentando abraçar a política, pensando que na política, pensando que eles pegaram uma lei no meio da comunidade, vão fazer o bem para o povo cristão. Mas eles estão errados, estão enganando ao povo de Deus, estão confundindo ao povo de Deus. Então, irmãos, é o Senhor que fala, o meu povo está extraviando o meu próprio povo. Aqueles que eram meu povo estão convertendo-se lá em bodes, glória a Jesus, tentando usar coisas do mundo para pregar a minha palavra, tentando usar coisas do mundo, leis do mundo, tentando arrumar política para tentar salvar a meu povo, estão perdendo, tentando arrumar na televisão programa cristão, programa de redes sociais para salvar o meu povo, estão perdendo o meu povo, tentando usar a murmuração, tentando usar as falhas dos demais para tentar ganhar o meu povo, estão perdendo meu povo, estão extraviando meu povo, estão colocando coisa ruim no meio da igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, olha, irmãos, como aqueles estão usando coisa indevida, coisa que Deus detesta, desagrada, para tentar salvar o povo, as almas, estão fazendo tudo o contrário. Por isso o Senhor dirá naquele dia: nos conheço. Glória a Deus, nos conheço, mas Senhor, nós estamos pregando a verdade, nós estamos falando o pecado de todos, nós estamos lá nas praças, pregando através do Facebook, pregando através do YouTube, e o Senhor dirá: não os conheço. Glória a Deus, vocês perderam o meu povo, extraviaram o meu povo, confundiram o meu povo, as minhas ovelhas, aleluia! Pensando que estavam fazendo bem, estavam fazendo mal. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tão clara a palavra de Deus, aleluia. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, aleluia, glória a Jesus. O Senhor Jesus, como foi ele, diz a palavra de Deus, como o cordeiro levado para o matadouro, glória a Jesus. Ele foi manso, humilde, mas também tinha autoridade de Deus, aleluia. Quando ele falava algo, glória a Deus, ele falava com permisso do seu Pai, falava a verdade no Espírito, exortava Pedro, exortou a ele diretamente, glória a Deus, falou para ele, glória a Jesus, claramente que estava sendo tropeço para seu ministério, para sua vida, glória a Jesus. Mas Noé, glória a Jesus, nunca ouvimos o Senhor Jesus falar coisas ruins dos seus apóstolos. Glória a Jesus, aleluia. Para alguém, não. Porque o Senhor Jesus não fala, não faz desse jeito, não faz dessa maneira. Ele mais bem falou, glória a Jesus, quando Pedro pecou, quando Pedro rejeitou, Jesus esfriou espiritualmente, caiu. Que fez o Senhor, glória a Deus? Ele foi para os seus apóstolos, para acusar a Pedro. Ele foi procurar outros lugares, outros apóstolos. Glória a Deus, melhores que esses. Glória a Deus, que tinham pecado e tinham fugido, tinham feito mal. Não. Que fez o Senhor? Foi para eles, glória a Deus, falar, glória a Jesus, as últimas palavras antes de ir se sentar na destra do Pai. Perdoar a Pedro, glória a Jesus. Encomendar a Pedro, glória a Deus, aleluia. Receber a reconciliação, o perdão, glória a Jesus, de aqueles que estavam com ele, glória a Cristo Jesus. Tentar ajudar a eles deixar a incredulidade. Glória a Deus, aleluia. Isso que fez o Senhor. Irmãos, glória a Deus. Então nós temos que ter, usar a palavra de Deus. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, Deus tem que ser com a vida do irmão. Para ter uma vida vitoriosa, afastada, glória a Deus, da angústia, glória a Jesus, tem que estar em Jesus. Diz o Senhor, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem nos separará? Glória a Jesus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, aleluia. Se o irmão vai tentar fazer a vontade de Deus, o inimigo vai tentar de algum jeito colocar trava, muralha para o irmão deixar o caminho do Senhor. E o inimigo tem muitas ferramentas malignas. Mas o irmão tem que usar as ferramentas de Deus, a armadura de Deus, para vencer o inimigo. Aleluia. Aleluia. Se colocar, glória a Deus, a capa, glória a Jesus. Aleluia. A capa, glória a Deus, do selo do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, que fala em Isaías. Irmãos, temos que ter muito cuidado. O diabo tem muitas maneiras de tentar enganar. Por isso, nós temos que ter o discernimento. É um requisito que o apóstolo Paulo, ele desejava na igreja. Ele falava, quanto desejo que seja Deus do conhecimento, do discernimento, do amor, consciência, ciência de Deus. Para quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que muitos por emoção seguem a Deus, vem uma luta, alguma coisa, alguma prova, algum escândalo, e muitos se afastam para seu próprio mal. Glória a Jesus. Mas aquele que tem a ciência de Deus, aquele que tem o conhecimento de Deus, ele permanece como a casa fundada na rocha, como a casa alicerçada na rocha. Vem as coisas contra ele, ele prossegue firme. Glória a Deus. Então nós temos que ser gente do conhecimento de Deus, irmãos. Glória a Jesus. O missionário Emerson Nunes, glória a Jesus, ele falou claramente, glória a Deus. Esta igreja primitiva, doutrina divina, é uma igreja do Senhor, que muitos têm comprovado pela sua própria vida, glória a Jesus. Mas nós não vamos a pregar que esta aqui é a única igreja, como muitas vezes fizeram no passado, glória a Deus, porque nós não temos, não somos donos, como os apóstolos queriam fazer, que eles queriam ser somente eles donos do evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. O evangelho de Jesus é livre para qualquer pessoa que queira, glória a Deus, ouvir, pregar, falar em qualquer parte do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem um porém, irmãos. Glória a Jesus. Tem um porém. Por quê? Glória a Jesus. Uma coisa é que uma pessoa, assim como no tempo de Moisés, o profeta Balaam, ele não conhecia glória a Jesus, o povo de Israel. Até que ele não conheceu o povo, glória a Deus, primitivo, o povo de Israel, ele era profeta que falava profecias de Deus. Mas quando ele se chocou, glória a Deus, conheceu o povo de Israel, e Deus falou para ele, glória a Jesus, aleluia, que era o povo de Deus, glória a Jesus, e ele apostatou, aí irmãos, glória a Deus, vem a sua queda, glória a Jesus. Então, irmãos, como falou o missionário, tem muitas igrejas, pessoas que não conhecem a doutrina pregada no evangelho da igreja primitiva, a doutrina divina. E eles, na sua inocência, começam a estudar a Bíblia, a conhecer, glória a Deus, glória a Jesus, em qualquer parte do mundo. E o mesmo Espírito de Deus, segundo a sua vontade, ele começa a falar para ele, encaminhar para salvar, assim como pegou também Abraão, assim como pegou a Ló, como pegou ao servo de Deus, alguns que moravam em lugares imundos, apóstatas. Glória a Deus. Mas quando essa pessoa, glória a Deus, essa igreja, esse pastor, conhece a verdade, ouve esta verdade pregada contra a mentira, a falsidade, contra o pecado, a doutrina do Senhor, e rejeita este evangelho, aí acontece o mesmo que Balaão. Glória a Deus. É bem na sua queda. Glória a Jesus. Então, irmãos, muitos tentam arrumar oportunidade para falar, não, eu estou aqui na igreja primitiva. Então, como o evangelho é livre, glória a Deus, como o evangelho, esta doutrina, eu quero modificar, glória a Deus. Por quê? Porque Deus falou para ele, não, porque é sua própria vontade, seu próprio pensamento. Eu vou sair, vou fundar a minha própria igreja, vou levar o povo para lá, e aí Deus vai ser comigo. Não, glória a Jesus. Primeiramente, o Senhor, ele não erra, não se equivoca. Se Deus permitiu ele chegar neste lugar, aleluia, é porque ele quer salvar, quer moldear. Se ele não quer passar a disciplina, glória a Deus, de Deus, então aí vem na sua queda, glória a Jesus. Porque já tinha o evangelho santo. Não, mas aquele, mas aquele, mas aquela, mas o irmão, mas a irmã. Mas ele sabe que este evangelho, esta doutrina é santa, glória a Deus. O homem poderá ter erro, mas por causa das pessoas, arruma oportunidade para abrir igreja sem a direção de Deus. É uma igreja que ainda prega a doutrina, a santidade. Ele está buscando a sua própria queda. Glória a Jesus, aleluia. Assim como foi com Balaam. Balaam continuou profetizando. Foi. Deus continuou usando ele. Usou mais para a sua própria perdição. Glória a Deus. Então tenha muito cuidado, irmãos. Cuidado com o espírito divisor. Cuidado com o espírito do engano. Cuidado com o espírito da falsidade. Cuidado com o espírito da murmuração. Cuidado com esses espíritos. Como o missionário bem falou, segundo a palavra de Deus, aquele que recebe, recebe maldição na sua casa. Glória a Jesus. Então tome cuidado na sua vida. Glória a Deus. E siga a palavra e a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo que Ele nos deu. Amém. Palmas para Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Glória a Jesus. Irmãos, glória a Deus. Vamos, glória a Deus, agora passar aqui à frente. Vamos fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, glória a Jesus, nesta hora, glória a Deus. Porque é noite de oração, amém? Mas esta oração vai fazer ali, glória a Deus. Se não pode passar, pode ir no seu lugar, glória a Deus, amém? Mas as pessoas, glória a Deus, Glória a Jesus. A maioria dos irmãos passa para frente para fazer círculo de oração. Irmãos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou débil, eu não posso. Passe, irmão, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai operar. Olha aí a criança, como está passando, que quer receber o Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, passe no mar, glória a Deus. Mas se a irmã não pode por causa da saúde, vá orar aí no seu lugar. Glória a Deus. Estou dando glória, glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito Deus, bendito Senhor, Deus poderoso. Hoje, Senhor Deus, meu Pai, aqui está teu povo, Senhor. A tua igreja, Senhor meu Deus, oh Pai, tenha misericórdia, Deus mío, Padre Santo, Deus da glória. Oh, glória, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Vem, Senhor, oh Pai, Senhor, ungir a vida, Deus meu Pai, da tua serva, oh Deus. Vem, Senhor, ungir, Senhor, a vida do teu povo, Pai. Vem, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, Senhor, aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus da glória. Ven, Señor Dios mío, Pai, a bendecir, Señor Dios mío, Pai, a tua igreja, Señor. Olha, Señor Dios mío, Pai, nossos irmãos. Olha, Señor, a nossos irmãos, Señor, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Oh, bendito eres, Señor. Oh, Dios poderoso, Dios de la gloria. Mira, Señor, la vida de tu pueblo, Señor. A tu iglesia, Señor, que quiere recibir, Señor, a tu gracia, Señor. Está adorando aquí, Señor, Dios mío, Pai, Señor. Ven, Señor, tocar a su vida, Pai, Señor, en esta hora. Venga, Señor, Dios mío, Pai, a bendecir a sus vidas. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria, y se alaba, alaba. Oh, ripa, alaba, alaba. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, ven, Señor, encher, Señor, la vida, Señor, estas almas. Y dar, Señor, la vida, Dios mío, Pai, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Coloca, Señor, meu Deus, oh Pai, a tu gracia, Señor, la vida, Dios mío, Pai, de tus servos. Liberta, liberta, liberta, liberta, liberta. Limpa, limpa, limpa, limpa, limpa, limpa, limpa. Oh, ripa, lava, lava. Limpia, Señor, estas vidas, Señor. Limpia, lava. Limpia, Señor, estas vidas, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Levanta, Señor Dios mío, Pai. Ilumina, Señor. Toca, Señor Dios mío, Pai, en esta vida. Restaura, Señor Dios mío, Pai. Restaura, Señor Dios poderoso. El diablo, Señor, se haya derrotado. O enemigo se haya derrotado, Señor. De esta vida, Pai, Señor. Intentó, Señor, atrapalear a su vida. Tirar, Señor, a su fe. Colocar, Señor Dios mío, Pai, Señor. Confusión en su vida. Impedimento en su vida. Para poder procurar, buscar a face del Señor. Aleluya. Oh, rica la balabalabas. Palabas. Y palabalabas. Palabas. Toca, toca, toca, toca, Señor. Oh, rica la palabra que está la mano. Oh, somos polvo de la tierra, Señor. Ven, Señor, Dios mío, Pai, a bensuar. A encher, Señor, a despertar, Señor. La vida de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. A bensuar a él, Señor. A bensuar a él, Señor. A bensuar, Señor, Dios mío, Pai. Liberta, Padre Santo, Dios poderoso. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, Señor. Oh, bendice, Señor, la vida, Dios mío, Pai, nuestros hermanos, Señor. Coloca, Señor, discernimiento. Derrama, Señor, la gracia. Derrama los dones. Confirma los dones del Espíritu Santo en su vida. Confirma, confirma, confirma. Llena, llena, llena, llena, Señor. Llena, Señor, Dios mío, Pai, na sua vida. Oh, Deus poderoso, Deus da glória, sim, Senhor. Toca, Senhor, na sua vida. Reprenda, Senhor, a sombra del mal. El diablo, Senhor, que está tentando atrapalhar, Senhor, na sua vida espiritual. Tentando colocar a frieza, a frialdade, Senhor. Echa fuera, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal de esta vida. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Salga en nombre de Cristo. Ten poder no sangue de Jesus. Hay poder no sangue de Jesus. Expulsa, igreja, aquele impedimento delante da tua vida. Saia, saia, saia, saia, mal, saia a obra do maligno, saia a obra da frieza, salga em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, na tua igreja primitiva doutrina divina. Trae avivamento, Senhor. Trae avivamento, Senhor. Não deixamos tudo nas tuas mãos, oh Deus. Não deixamos tudo nas tuas mãos, oh Pai, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Alabado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Padre. Ó Deus poderoso, ó Deus da glória. Ilumina, Pai bendito, a vida de tua serva, Senhor. O diabo que ha tentado, Senhor, Deus meu Pai, roubar a bênção, tirar a bênção, Senhor, da sua vida. Colocar, Senhor, Deus meu, o demônio tentador, o demônio pecado, Deus meu Pai, do pecado, a tentação na sua vida. Saia, saia, saia em nome de Cristo, o engaño, salga em nome de Jesus. Opera, opera, opera, opera, Senhor. Fortalece, Senhor, Deus meu Pai, esta vida. Não deixe ele morrer espiritualmente. Levanta, desperta, desperta, desperta. E para aquela master e canta. Levanta, Senhor. Ilumina, Pai, o seu caminho. Ilumina, Pai, Senhor, Deus meu Pai. Ilumina as suas veredas, oh Deus. Oh, rica lava, lava. Oh, rica lava. Oh, rica lava, lava, lava, lava. Abençoa, sim, Senhor, limpias e palavras, llena, Senhor, enche, Senhor, enche, arrica, lava, lava, lava, lava, abençoa, Senhor, rica, lava, lava, e palavras, te canta, lava, palavra, oh, bendito Deus, glória a Deus. Graças, Senhor Jesus, aleluia. Graças, Senhor Jesus, aleluia. Graças, Senhor Jesus, aleluia. Pela tua graça, Senhor Jesus, aleluia. Pela graça recebida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Pode louvar ao Senhor com as palmas para Jesus, aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Que bênção, irmãos, glória a Jesus, aleluia. Devemos pegar mais tempo, glória a Deus, próxima para mais cedo para orar mais, glória a Jesus, amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos a glória a Deus, antes de finalizar o culto, e ir com a parte das ofertas também. Quem trouxe sua oferta, glória a Deus, vai levantar aí, glória a Jesus, para o Senhor. Amém, glória a Deus. Levante com fé e quem não trouxe, glória a Jesus, nesta oportunidade, glória a Deus, levante suas mãos com fé igualmente. Glória a Deus. Ore por nossos irmãos, ore também por a família, glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos, a vida das nossas irmãs, Senhor Jesus, aleluia. Coloca, Senhor Deus meu Pai, Senhor Deus meu, nesta hora, Senhor Deus meu Pai, aumenta a fé deles, Senhor. Aqueles que estão, Senhor Deus meu Pai, em estes momentos, Senhor Deus meu, dando, Senhor Deus meu, ajuda para a tua obra com muita fé, Senhor, para ajudar nos gastos, Senhor, nos aluguéis. eles, Senhor, nos gastos da obra, os viagens missionários, que vai precisar bastante, Senhor, agora, aleluia, abençoa, Senhor, meu Deus, oh Pai, Senhor, mas grandemente multiplica, Senhor, na sua vida, multiplica, Senhor, meu Deus, oh Pai, para a glória de teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode depositar aí, amém? Glória a Deus. Mientras vamos dizendo assim, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vem, vem, vem, Espírito Divino. Vem, vem, acércate a mim. E vem, vem, vem, Espírito Divino. Vem, vem, vem, acércate a mim. E apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. E apodérate, apodérate, e apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí, aquí se siente la presencia de Dios. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, amém, amados irmãos, vamos já despedir o culto, lembrando os irmãos que amanhã é Santa Ceia do Senhor, amém, glória a Jesus, aleluia, amanhã é Santa Ceia, no horário, glória a Jesus, das 9 da manhã, glória a Jesus, amém, verdade pastor, 8:30 já está aberto, amém, glória a Jesus, aleluia. Os irmãos que escutam pela rádio, que saibam que tem que participar aqui de todo São Paulo, venha participar em nome de Jesus. Glória a Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, e glória a Jesus, aí estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Missionário Emerson Nunes também, se assim Deus permitir, também os nossos irmãos pastores pregando e levando a palavra de Deus para nossos corações, de parte de Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos despedir então, glória a Jesus, dizendo assim, oração da fé. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor. Entrega, Senhor, a bênção para aqueles que receberam de coração aberto a tua palavra, Senhor. Dá para eles, Senhor, aleluia, a bênção, Senhor, completa. Eu não tenho nada para dar, mas eles, Senhor, recebam das tuas mãos, Senhor, a vitória, Senhor, Deus meu Pai, nas suas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Jesus. Vamos nos despedir então dizendo assim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Linha aberta, estúdio E.